as garotas e olhando suas bundas. Não tinham dinheiro, não tinham casa, e eles não se preocupavam, não queria saber de nada. Sempre bem sujo, fedendo e rasgados, as garotas viam eles e gritavam aos sarados. As pessoas se revoltam, faz abaixo o assinado, pra prender os dois negrões que são sempre mascarados. Chegou o camburão, foi aquela confusão, eu desci a ladeira, ele subiu o morrão. Os guardas nos viram e sacaram de oitão. Nós paramos no momento, ele gritou pega lá. Fomos presos pra cadeia e logo no camburão tinha um cara morto com 3 tiros de canhão. Na cadeia onde estava parecia um juquiri. Os bandidos matavam, de fundo ficava ali. Um barulho na cadeia agitou, amontoando o pessoal, o movimento começou. Um papo novo que se realizou, pela boca de um cara o beatbox levou. Fazia um barulho gostoso de se ouvir, uma canção no fundo começou a surgir. Naquele movimento, os guardas entraram e os presidiários fugiram num só embalo. Na fuga da prisão, um cara entrou, um cara muito estranho que um nome colocou. Um nome anormal, super legal, não sei se me engano, é os irmãos cara de pau. Nas ruas de Sampa, a agitação continuou, balançando a galera e o break começou. Muitas gangues apareceram, aparelhagem montou, com DJ estranho, o squat começou. This is a journey, journey. Os irmãos cara de pau cantavam seu passado e DJ detonando num só embalo. O pessoal foi parando e a rua se lotou, com DJ mixando o movimento arrebentou. As rádios chegaram e também pararam, entrevistaram com os irmãos cara de pau até cantar. O pessoal bate palma, tá tudo legal, cantando todos juntos com os irmãos cara de pau. O pessoal bate palma, tá tudo legal, cantando todos juntos com os irmãos cara de pau. Na cadeia onde fugiram, nunca mais ouviram, só nas rádios suas músicas os guardas curtiam. Aquele movimento era muito forte, conseguiu tirar a sua pena de morte. O pessoal só ficava a remexer, aquele movimento vocês nunca vão esquecer. Foi um movimento, na cadeia começou, trazendo pra vocês o hip hop que eu não vi. O pessoal bate palma, tá tudo legal, cantando todos juntos com os irmãos cara de pau. O pessoal bate palma, tá tudo legal, cantando todos juntos com os irmãos cara de pau. O pessoal bate palma, tá tudo legal, cantando todos juntos com os irmãos cara de pau. O pessoal bate palma, tá tudo legal, cantando todos juntos com os irmãos cara de pau.